Meus amigos e meus irmãos, vamos treinar a concentração. A sintonia, porque não adianta falar em sintonia como quem trata de uma rotina qualquer. Vem os amigos espirituais, melhoram sua vida. Aí depois você começa a pensar que melhorou porque é uma grande criatura. Bom, somos todos grandes porque somos filhos de Deus. Mas que temos que crescer por nosso merecimento. E jamais podemos desprezar quem nos ajuda. Principalmente se tratando daqueles que estão vivos na pátria espiritual. Aqueles que estão integrados no poder de Deus. Porque não basta ser um espírito para saber tudo. Muitas vezes nós aqui sabemos mais que muitos deles. Por quê? Porque somos também espíritos. Espíritos reencarnados, mas espíritos. É preciso acabar com esse mito. Ah, eu falei com não sei quem, eu disse não sei quem. Às vezes você falou com um camarada desencarnado, com o espírito de alguém que foi mulher, está desencarnada, essa pessoa que foi mulher, e diz: ah, que ótimo, falei com ele, mas ele é mais ignorante que você. Ela tem menos luzes que você. Por isso é que é bom, primeiro, falar com Deus, integrar-se em Deus, pedir a Deus, ao Cristo, eles mandarão até vocês, até nós, aqueles que estão na sintonia deles. Ah, vamos entrar então em sintonia. E não entra em sintonia nenhuma, está pensando na fulana de tal, está pensando no fulano de tal, está pensando que tem que sair correndo para comer uma feijoada, ou tomar uma bebidinha. E que sintonia é essa? Está em sintonia com essas coisas passageiras. Então, o efeito dessa sintonia será mal. É como disse o nosso amigo Flecha Dourada conversando conosco. Sintonia não é nada de coisa mecânica, nada de rotina. A religião de Deus é, acima de tudo, sentimento. Se o problema da pessoa é coração, como é que você vai tratar pelo cérebro? Os verdadeiros pregadores de Deus vão ao coração das criaturas. E quem se convence pelo coração, não abandona nunca, não se afasta nunca, se é realmente pelo coração. Use o coração. O cérebro nos ajuda a resolver os problemas corriqueiros, mas as questões da vida eterna é o coração. O coração é um símbolo, é o sentimento. Então, entremos de coração na sintonia com Deus, com o Cristo e com o Espírito Santo, a Trindade Divina, para não entrarmos no diapasão da Trindade do Mal, Satanás, Anticristo e falso profeta. Sintonia não é uma brincadeira. Se vocês são convocados a entrar em sintonia com os espíritos de luz, se passam a tratar disso como rotina, vocês já estão ligados aos espíritos trevosos. Nós preferimos entrar na sintonia com Deus, pela porta das ovelhas, que é Jesus. Como está no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 22, faculdade de depor e retomar a vida. Na verdade, nós já estamos em sintonia, nem precisaríamos do minuto de silêncio. Mas a humanidade precisa de exercício. E esse minuto de silêncio é um exercício que nós fazemos. Então vamos ao nosso minuto de silêncio, que nunca pode ser considerado como uma rotina. Hoje feijão com arroz, amanhã macarrão, alimentação. Acorda, dorme, vai lá dentro, toma banho, acorda, dorme, vai lá dentro, toma banho, acorda, dorme, vai lá dentro, toma banho. Virou rotina, entrar em sintonia. E os que fazem o programa, assim devem conversar com os ouvintes. sempre chamar atenção para esses fatos, se não estarão prejudicando uma das ações disciplinares, da disciplina de Deus, mais importantes nessa transposição das eras. Que eu escrevi no Brasil Apocalipse, no segundo volume, que o segredo da sobrevivência ao último Armagedon é estarmos na sintonia do Cristo, fazendo a sua santa vontade. Essa palavra está valendo pela pregação do Evangelho hoje. Eu já estou conversando com vocês antes da sintonia. Dizem que eu sou um homem informal. Isso é ótimo. Lá em Brasília, nós íamos fazer uma reunião com os expoentes da mocidade, da comunicação, da religião de Deus, no plenário, no Parlamundi, que leva o meu nome, em 25 de março de 1995. Até tinham colocado naqueles que iam entrar no plenário, que tem 500 lugares sentados e não sei quantos em pé, um pezinho. Ele sabia que era aquilo. Só lá no final, quando tinha acabado tudo, que eu perguntei, que pé é esse aí? Era plenário. Mas depois eu vi aquele povo todo lá fora, aquela mocidade, não sei, tinha mais de 1.000, 2.000, 3.000, sei lá. Então eu fui lá para fora. É só ver os vídeos, as fotos. Eu disse, e os outros? Pode ser que haja alguém que está chegando agora. Pode ser que haja muitos que tenham valor, mas na hora da aferição dos valores feitos por outras pessoas, pessoas também de valor, avaliaram o trabalho desse jovem, aquele outro jovem, pelos parâmetros tais, tais, tais. E, mas existem outros parâmetros. Aliás, é uma boa coisa para discutir. O que é que deixou o irmão Zarur, que se inspirou em Jesus, pouco antes de voltar à pátria espiritual, até escrever no expediente meu, a irmãos que viram os espaços. Paiva, deixo para vocês a lei do Apocalipse, isto é, a lei das obras. Estamos todos em sintonia e não fizemos um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio é para valer. Então daqui a pouco virou o quê? Fazer um minuto de silêncio. Aí está pensando nas pernas da menina que passou ali, a outra está pensando no tórax do rapaz que ela viu não sei onde, e um minuto de silêncio foi para onde? Não, minuto de silêncio é minuto de silêncio. E nós estamos fazendo vários minutos de silêncio sem a necessidade de parar para fazer minuto de silêncio. Minuto de silêncio é importante, mas cuidado com as convocações da vida. Tocou o telefone, não atenda naquele minutinho. Temos que entrar na sintonia de Deus. Nenhum legionário será apanhado de surpresa, disse o nosso saudoso irmão Zarur. Mas se não houver a sintonia com Cristo, então já estamos surpreendidos por antecedência. Agora sim, podemos fazer o nosso minuto de silêncio. Eu aplaudirei vocês quando vocês puderem fazer minutos de silêncio, até dando uma ordem. Resolvendo uma coisa importante para essa obra, salvando uma vida, está lá no seu minuto de silêncio. Salvar uma vida é um minuto de silêncio. Ajudar a LBV a manter-se financeiramente na sustentação de tantas obras que ela tem é um minuto de silêncio. Trabalhar é um minuto de silêncio. Porque isso é integração em Deus. E é Jesus quem diz que o Pai não cessa de trabalhar e Ele também não cessa. Ó, preguei o Evangelho. Fiz um minuto de silêncio. Depois dessa lição, que aprendemos tanto com aqueles que nos inspiram, vamos ao minuto de silêncio, que só é importante se vocês realmente entrarem em sintonia com o poder de Deus e não caírem na mesmice, e não caírem no marasmo, e não cair na repetição. Vamos lá então ao minuto de silêncio de verdade. Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 10, versículos de 1 a 21. Capacidade de Jesus de tirar a vida e retomar a vida. Em verdade, eu vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, porém sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Isto é, não adianta entrarmos por outros caminhos que não sejam os caminhos trilhados por Jesus, senão ele não diria também no Evangelho que ninguém pode ir ao Pai, ouvir ao Pai, senão por intermédio dele próprio, o Cristo de Deus. Quem está na sintonia não aceita outro comando, porque não há no mundo. A humanidade vai aprender isso breve. Está lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que Jesus vem sobre as nuvens, e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. As nações da terra lamentar-se-ão sobre ele, quando o virem vir sobre as nuvens, porque não levaram em consideração os ensinamentos do grande educador dos povos. O padre Antônio Vieira, o grande padre Antônio Vieira, corajoso, enfrentava tudo aquilo que lhe parecia errado. Dizia assim quando era atacado. Dizia: padre Antônio Vieira, fulano de tal disse isso, do senhor. Ele dizia assim: em primeiro lugar, me informe, quem foi que disse? Porque varia muito o valor da coisa dita, segundo quem disse. Então façamos como o padre Antônio Vieira. No versículo 7 do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, está escrito: eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o contemplarão, até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Que coisa maravilhosa. Mas quem foi que disse? O Manuel das Couves? A Mariazinha da Esquina? Não. Façamos como o padre Antônio Vieira. Sigamos o seu conselho. Versículo 8, do mesmo capítulo 1. Quem disse? Aqui está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. temos que estar na sintonia daquele que é, que era e que há de vir. Porque então teremos a coragem de João Evangelista. Que João poderia ter dito, quando foi convocado a receber o Apocalipse: ah, eu não quero saber disso. Eu já estou preso aqui na ilha de Patmos. Domiciano está me perseguindo, me excluiu da humanidade. Estou trabalhando para Deus e Deus me esqueceu aqui. Então eu não quero saber disso não. Em primeiro lugar, ele sabia que Deus não o tinha esquecido na ilha de Patmos. Coisas que nos parecem ruins, péssimas, geralmente são a nossa salvação. João precisava ficar recolhido. Não havia outro meio. O meio era humano, terrestre. Os elementos eram humanos, terrestres. Então Domiciano, pensando fazer um mal a João Evangelista, fez um bem a João, que pôde fazer por nós um benefício extraordinário. Que ele estava naquele rochedo, porque aquilo era um rochedo. Patmos foi convocado a entrar em si próprio, debruçar o seu entendimento diante do altar do Cristo interno, chama viva dentro de nós, que nos aquece quando queremos, porque até aí Deus respeita o livre-arbítrio. E quando João se debruçou sobre o altar do Cristo interno, pois nós somos o templo do Deus vivo, aprendemos no texto sagrado, seus olhos se abriram para as coisas que o mundo não entendia e ainda temem não entender. Tamanha é a riqueza do Apocalipse que ofusca os nossos olhos. Mas João tinha uma capacidade que todos nós precisamos aprender a possuir também. Ele era companheiro. E sendo companheiro, colocou esse sentimento de solidariedade, o companheirismo iluminado por Deus, acima do seu sofrimento, acima da sua exclusão determinada por Domiciano na ilha de Patmos. Pensou nos seus irmãos e cresceu diante de Deus, do Cristo, do Espírito Santo e da humanidade. Versículo 9 do primeiro capítulo do Apocalipse do Cristo, segundo João, nosso companheiro. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, o Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que me dizia: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E me voltei para ver quem falava comigo. E assim voltado, vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como a neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Logo que o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Fui crucificado, mas eis-me aqui. Estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Senhor. Vejam vocês a quanto foi elevado João Evangelista, porque aceitou, mas não aceitou por determinação egoística, aceitou para servir aos seus irmãos. Eu, João, versículo 9, capítulo 1, irmão vosso e companheiro na tribulação. E por ser companheiro na tribulação, nas horas difíceis, mereci de Deus ser companheiro também no reino e na perseverança. Perseverança em quem? Tanta gente persevera no mal. João não, João Evangelista perseverava em Jesus, como os legionários da boa vontade fiéis. Vem aí a grande tribulação, mais difícil que está proscrito. Pela crueldade de um Domiciano qualquer, numa ilha de Patmos, sejamos companheiros na tribulação, para merecermos viver o reino e a perseverança de Jesus, na tremenda Patmos que se aproxima da humanidade. Cada um comportar-se-á nessa Patmos segundo o que houver realizado. Não basta ter fé necessária. É a obra boa para justificar essa fé. É o que nos ensina Jesus, a cada um de acordo com as suas obras, no Evangelho e no Apocalipse. Porque ele não é ladrão nem salteador. Ele entra pela porta, porque ele é o pastor das ovelhas. E a porta é nosso coração, nosso cérebro, portanto, nosso espírito. A este o porteiro abre a porta, Porteiro é a parte de Deus em nós, afastada a parte de Babilônia. E as ovelhas lhe ouvem a voz. As ovelhas são todos os bons sentimentos, as boas qualidades que nós conservamos desde que nascemos do seio de Deus e que esperam apenas o toque do pastor, a sua iluminação. Eu sou de Jesus, a luz do mundo, e nos aconselhou a acompanhá-lo para que não nos sejamos surpreendidos na escuridão das trevas interiores, quer dizer, aquilo que nós carregamos de Babilônia dentro de nós. A Babilônia é aquela igreja, não é aquela outra, é a sua, é a sua. Parece briga de criança. Babilônia é a parte podre que ainda os seres humanos conservam dentro de si porque querem. É só dar vez à luz do mundo que é Jesus, o pastor das ovelhas. Abrir a porta para que ele entre e tudo que é bom de nós ressurja, porque sempre existiu dentro de nós, porque Deus não é maldade, Deus é amor, não é ódio. Então o pastor vem, Jesus, chama pelo nome as suas ovelhas, bondade, caridade, compreensão, misericórdia, generosidade, energia, decisão no bem, boa vontade, e as conduz para fora de nós, estavam guardadas pelo nosso egoísmo, e tendo feito sair todas as que lhe pertencem, o mal, a descaridade, o desamor, a crueldade, não pertencem a Jesus, e vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele conhecem a voz. A um estranho não seguirão, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Acusaram os adversários, Jesus de estar servindo a Satanás. Como? Se ele pregava as coisas de Deus. Ele respondeu: como Satanás contra Satanás? Se uma casa dividida não reina, os sentimentos bons, as ovelhas de Deus implantadas em nós desde a nossa criação, nos milênios dos milênios, não ouvem a voz do estranho, a voz do mal. Esta parábola lhes propôs Jesus, mas eles não entenderam o sentido de suas palavras. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quer dizer, toda aquela corja de más ações, de maus sentimentos que se apossam de fulano, de ciclano, de beltrano, de homens simples do povo. E fala uma linguagem que não é a linguagem de Jesus. Mas a esses ladrões e salteadores que trazemos dentro de nós, temos que tirá-los de dentro de nós pelos bons atos, as ovelhas não dão ouvidos. Eu sou a porta, o grande educador. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Atingir o espírito de cada um pelos maus atos que cada um não soube ainda livrar-se. Eu, porém, vim para que elas, as ovelhas, a parte boa que todas as criaturas de Deus têm, possuam vida e em abundância. Eu sou o bom pastor, o grande químico, o excelso alquimista, que transforma os maus sentimentos em ouro mais puro, com a força do meu amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O meu novo mandamento, que vos deixei no Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 12 e 13. Como sou bom pastor, dou a minha própria vida pelas minhas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor e ao qual não pertence as ovelhas, ao ver chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu, porém, sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as que são minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a própria vida pelas ovelhas. Agora vocês vão ver como Jesus é ecumênico e não é exclusivista. Vejam como ele não é egoísta. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele vai buscá-las onde estiverem. Também essas é necessário que eu as traga. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho para um só pastor. É por isso que o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomar. Ninguém me arrebata a vida. Eu a dou pela minha própria vontade. Assim tem que ser os legionários de Deus, para ganhar esse poder do Cristo, pois tenho a faculdade de a depor e tenho a faculdade de a retomar. Este direito eu recebi do meu Pai. Por quê? Porque mereceu Jesus. Ele próprio diz que o Pai dá a cada um de acordo com as suas obras. Ele diz no Apocalipse, diz no Evangelho, que quando voltar com seus santos e anjos, dará a cada um de acordo com as obras de cada um, e não do que os outros pensem de você, meu irmão, ou de você, minha irmã. Dê menos atenção à opinião alheia, se estão cumprindo o roteiro que Deus lhes deu para esta vida. Estas palavras, as palavras de Jesus, suscitaram novas dissensões entre os adversários do Cristo. Muitos deles diziam: esse homem está cheio de demônio, ele perdeu o juízo, por que o escutais? Sois loucos. Outros, porém, diziam: estas palavras não são de quem tem demônio. Pode, por acaso, um demônio abrir os olhos aos cegos? Eis aí a lição. Não pode Satanás pregar contra Satanás, porque uma casa dividida não reina. Os povos deveriam debruçar-se sobre este livro, que não é palavra vã. Para que isto aconteça, está aí a política de Deus, e a política para o homem e para o espírito do homem. Bom, Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.